9973, autorizado ali, mantendo zero. Ali, mantendo no zero, 73. Aliado, vamos acelerar o 9973. Gente, aguarde, outra pessoa. Aonde é? Quilômetro 224, autorizado final, ILS, X-Ray, pistão no zero, informe o localizador. Ciente, autorizado, ILS, X-Ray, dá no zero, reportará estabilizado. Chiné 6224. Chiné 6212, reduz a velocidade para 220 nós. Desça e mantenha, nível de voo... Correção, desse mantenha 3 mil pés, que negar o 90 na frente. Chané 6212, copia o controle. Para 6212. Chané 6212, desça e mantenha 3 mil pés, que negar o 90 na 7. Cancelada as restrições em ETAP, reduz a velocidade para 220. 220. To line up and wait, runway 10. Yes, to line up and wait, runway 10, Europa Direito. Caso negativo, 125 decimal 45. Confia no 255, obrigado. Tango, acho que é Tango Vitor, voe direto a Arubi. Direto a Arubi, Babatango, Tango Vitor. Controle 73. Afirmo, sua decolagem é uns 3-0, chamo controle 1-2-0, decimal 8. 08, boa. Controle 09973, boa noite. Geral 9973, contato radar na decolagem, após passar 4 mil pés, autorizado curvar à direita na proa de Leda. Proa até 4 mil, após direita Leda, 73, 9973. Lembra 212, desça para 2 mil pés, informe localizador. Segue tráfego 8 milhas e meia, frente da companhia, com 210 de grau de speed. Sim, 2000, 6212. Controle então 3172, solicita voo Sierra Vista 366. É 3178, após Bomed, foi o... Serra Vitor 369, desça para 4 mil pés, QNH1097, autorizado a iniciar o procedimento a partir do 369. Ativando 369, após prosseguir conforme em LS Whisky, descendo para 4 mil, tá? 3, 1, 7, 8. Dado LS X-Ray, Dano Zero, com pista vista, Chené 62, 24. Chené 62, 24, complete final LS, torre 198, décimo 95. 198, décimo 95, Chené 62, 24. Torre Salvador, muito boa noite, Chenner 6224, passando sim para baixar de chegada. Chenner 6224, ciente autorizado pouso, pista no zero, vento 1,70 graus, 5 nós. Livre pouso 9-0 para o Chenner 6224. Europa 084, airborne 3-2, contact now Salvador, control 120.8. Europa 084, have a good day. Good morning, this is Europa 084, climbing, leaving now 1700 on Buka CID. Europa 084, radio contact on departure, climbing maintain level 370, Buka departure. Okay, we climb 370 on Buka departure, Europa 084. Chené 6212, complete final ILS, redução para aproximação, chame a torre 18, décimo 95. Torre 6212, estabilizado. Cliente mantém a posição, azul 500. César. Torre, tu recebe 6212? Rafinho, recebi, fiz. Tomei para continuar a aproximação e aguardar a autorização de pouso, 6212. Pente 121, decimal 9, solo, caso negativo retorne a frequência do controle. Azul 500 no ponto de espera, mantém o ponto de espera, tá escutando bem a torre? Afirmativo. Entende. Liberal 9973, passa nível 1970, chame Recife na frequência 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 125, alterno 238, 9973, boa noite. Boa. Azul 5001, autorizado ali, Mantena 0. Ali, Mantena 0, Azul 5001. Estabilizou, está 3178, capa 20. 3178, complete aproximação, chame a torre, 18.95. 18.95, obrigado, até daqui a pouco. Torre Salvador, boa noite, eu está 3178, final em LS Whisky da Pistol Nogara. Torre Salvador, tá 3178. 3178, continua a aproximação, agora a autorização de pouso. Fazendo a autorização de pouso, o ILS, o ISC dá 1 no 0. O 2774, mantém a ponto espera. 2774, mantém a ponto espera. 5001, no autorizado de decolagem, entrou no 70 lá, meio do Zalaia. Autorizado de decolagem no 0, azul 5001. Um aumento do 3178. Vento 1 no 70 graus, vento 2 graus. Autorizando o pouso 10, tá 3178. O azul 5001 decola os 39, chama o controle 120 decimal 8. Controle 1208, azul 5001. Aqui é o 6212, sugiro que teste equipamento reserva, o segundo equipamento, caso negativo também, contate a sua manutenção. Seu táxi está autorizado até o portão 7. Cruzando 1500, por isso. Azul 5001, contato radar, suba via saída Salvo Ono para o nível 360. Via Salvo Ono para o 360, azul 5001. Azul 2774, autorizado ali, manteu no zero. Vai ali e manteu, azul 2774. Contato radar, dessa via chegada Golf para 4.000 pés, QNH 10, 1 no meio. Posição 9, só. Direito 129, tá 3178, boa noite. Sete quatro, autorizado a decolar, vento 180 graus, meia dúzia nós. Autorizado a decolar, 2774. 50, contact Recife, frequency 126.85, if enable 125.45. Okay, we contact Recife 126.85, enable 125.45, Europa 084. Buenas noches. Buenas noches. Sete sete quatro, decola 4-3, controle 1-2-0, decima 8. Chega, controle 2-0-8, azul 2-7-7-4, graças, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, azul 2-7-7-4. Azul 2-7-7-4, contato radar, subagir a saída São Uno, para o nível 160. Sobe via São Bruno até 160 ou 2774. Circular, azul, autorizado a decolar, 1-80 graus, 8-9. Autorizado a decolar, 0-0, 4-9. Controlado 59, decola os 45, chama o controle 120, decimal 8. 08, boa. Olha, azul 4959. Azul 4959, contato radar, suba via saída Coral no Alfa para o nível 140. Sobe via Coral no Alfa 140, azul 4959. Salvador 3600, boa noite. 3600, contato com radar, desça, havia chegado a bom médio 1 para o nível de voo 050, QNH 10, 16. 050, na bom médio 1, até 3600. Poderia voarmos ITAP, está presente? Autorizado, voar ITAP. Obrigado. Capitão Guasca, Tango Vitor, vai passar nível de voo 180, chame Centro Recife. Frequência 125.1, alterne 123.8. Registro 972, autorizado, aliás, e manter 1-0. Aliás, e manter 1-0, 7-0, chame o centro em 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. Centro Recife em 125, decimal 1, alternando 123, decimal 8, azul 5-0-0-1. Controle de Salvador, boa noite. Voo 098, Serra Brava do Luiz Eduardo, passa agora o 240 para o 170. Voo 1098, contato radar, desça havia chegado a Bomed 1, está no nível de voo 060. Via Bomed 1 até o 060, 1098. Dois autorizados a decolar, pistão no zero, vento 1-8, 0 graus, 62 a nós. Circulado 72, decola 50, controle 120, decimal 8. 208, grava. Controle Salvador, Rio 5972. Rio 5972, contato radar, tubavia saída Salvo 1 para o nível 360. Via Salvo 360, aguardando a posição de valida. Rio 5972. Aguardamos, velho. 1723, desça para 2000 pés, QNH 10, nomeia cancelada as restrições em pelo. 2016, cancelada em pelo. Com 972, vetoração radar para... Separação de tráfego, continuar a subida, curva à direita, vou ir na proa 180, suba para o trem 360 e caso de falha, vai cruzar o nível 150, assuma a navegação na proa de Leda. Ativou a proa agora à direita 180, Sessão 360, cabine falha ao cruzar o 250, confirme? Aí vamos voar líder. Cruzar 150 em caso de falha, voa líder. Ok, cruzar 150 líder, Rio 592. Oi, Salvador, boa noite, Rio 5974, próximo ponto final da 10, pronto. 10. Ativo, forno de lenda presente, Winston 360, Rio. Sou 3600, desça para 3000 pés, QNH190, 16, cancelada restrições em Itália. Ok, 3100, 16, 3600. Autorizado, LS, XV, pista 90, informe estabilizado. Comando estabilizado, vamos 723. Rio 5974, decola 54, chama o controle 120, small 8. 208, 5974. Colecionador, Rio 5974. Rio 5974, contato radar, sua saída, Sanvono para o nível 340. Sanvono 340, pode voar máxima da presente? 2000 pés, voe direto, Leda. 2000 Leda, 5974. Estabilizado, voo 723. Voo 723, complete final ILS, chame a torre, 18295. 18295, obrigado, boa noite. 3600, desce para 2000 pés, autorizado ILS, XRI, pistão 90, informe estabilizado. 2000, autorizado ILS, informará no mesmo IS estabilizado, 3600. Voo 1098, desça para 3000 pés, QNH1096. 3.016.1098. 23, boa noite. Voo 723, continua a aproximação, aguarde autorização em pouso. Aguardando. Salvador, muito boa noite, voo 354. o quarto contato radar dessa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Descendo via Bomed 1, 050, voo 354. Afirmativo, nosso nível de voo 90, chegamos centro agora na frequência 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 251-238, Rio 5972, graças. No 723, solos 58, táxi à direita, chamando 21, desse canal, solo. 21, 9, solo, gol, 1723. 18, desse canal, 5. 1895, 3600. Voo na 098, desse mantenha 2000 pés, QNH 10, 16, autorizado e LS, XRI, pistão na 0, informe estabilizado. Corro no 0, no meio, desce a 2000, chamada de estabilizado, no meio, desce o cheio, no 0, gol 1098. Salvador, 103600, boa noite, final ILS, pista na 0. 600, autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus, segurando. Livre pouso, pista 10-3600. Contando Salvador, boa noite, 3, 2, informação bravo. 052, contato radar, dessa via chegada, Bomed 1 para o nível 060. 774. Duas milhas para passar. Coral, serviço radar terminado, chame o controle Ilhéus na frequência 120 decima 1. Chame Ilhéus 101 no Graco, boa noite, 2774. Motivo, serviço radar terminado. Decolado 74, passa nível 160, chame o centro na frequência 125, decima 1, alterna 123, decima 8. Recife 251, alterna 238, boa noite, 5974. Boa. Azul 4959, 7 milhas para passar coral, serviço radar terminado, chame controle, Ilhéus, frequência 120, decima 1. 201, azul 4959. Ilhéus, visual, 1090. 0098, complete final ILS, chame a torre no 8, decima 95. 3295, ótima noite, 0098. Salvador, muito bom. Voo no 098, está o mapa interno, baixou para voo, visual no ILS 0 da base. 0987, autorizado pouso, pistão 0, vento 180 graus, 5 nós. Livre, pouso no 0, voo no 098. Bona 354, desça para 2 mil pés, que é negão no 0 no meio. 2 mil pés no 0 no meio, Bona 354. Controle Salvador, Marinha 7106. Minha, 7106, controle, prossiga. 7106, está decolado de Ondina para regrar para Salvador. Bem, a gente mantém o litoral, QNH10 no meio, 500 pés. Reporte próximo ao farol de Itapuá, confirme o código acionário. Momento, mamado 1. Código 0160, Marinha 7106. Só 3152, décima senha, 4 mil pés, QNH 10, 16. Só 3152, para 4 mil, agora 10. 0921-19, vim. Quarto autorizado, ele é sexy, fã do localizador. Portará no lobby, voo 34. Linha 7106, mapeio litoral, chame a torre em Salvador na frequência 118.95. Torre 118.95, graças. Salvador, Marinha 7106. Marinha 7106, mantenha a linha do litoral, informe-lhe o farol de Itapuã. Tem um tráfego da Gol, que está próximo ao marcador externo, vai deixar o tráfego passar para pouso, depois já autoriza a aproximação e cruzamento para atingir. O 06 está sendo e reportará Itapuã. Estabilizou o voo 1354. 1354, completo final ILS, chame a torre no 8.95. 8.95. Só 3152, desça para 2000 pés, QNH 10, 16. Só 3152, 2000 pés, 10. Se 06, para evitar a espera, reduza o possível aí na velocidade. Tem a aeronave da Gol que está aí à sua esquerda atrás, aí, 2 milhas do marcador externo, está visão contrário? É o 06 para visual, já iniciou a redução, para mais proximidade de Itapuã já. É isso, a intenção, caso deseje fazer um 360 em Itapuã, também pode ser feito. E a intenção é que assim que a aeronave da Gol, que é esse tráfego na final, passar, segue a aeronave o mais próximo possível dela para poder aproximar e sair no pátio militar. Tá ciente, grato pela coordenação. Oi, muito boa noite, Gol. 1354 estabilizado, passando em ETR. 1354, ciente, autorizado pouso pistão zero. O vento 180 graus, 612 nós, informa o tráfego da aeronave da Marinha Helicóptero. À sua direita, na sua cidade do Farol Itapuã, mantendo 500 pés. Vai segui-lo sem interferir na sua aproximação. Visual com o mesmo e notificado, Gol. 34. Está autorizado ILS para o TAN 3152? Autorizado ILS X-Ray, forme estabilizado o TAN 3152. No 06, segue a aeronave da Gol agora na final curta de uma milha e aproxima a pista no zero. Se possível, faço pouso longo para livrar logo na taxiway do pátio militar, que eu tenho outra aeronave na sequência aí, 10 milhas na do Gol. Está autorizado após o pouso do Gol prosseguir a aproximação direto do pátio militar? Autorizado também, assim que ele passar da interseção, pode conseguir direto o cruzamento da pista e já pouso na interseção lá do pátio. Tá ok então, o Gol já tá pousando, tá no visual aqui, já tá prosseguindo, após ele. E gente, nós informamos do solo, na interseção do pátio, tá, que ele é hotel, o vento é 180 graus, 612 graus. Formará no solo, na interseção com o hotel, graças. Marinha, que apresse as manobras na medida do possível, ok? Tá iniciando aqui, ó. Uno 354, solo aos 15, táxi à direita, chamam 21 nesse manobra solo. 219, Uno 354. Complete final ILS, chame a torre, 18, decimal 95. Aguarde a autorização de pouso pistão zero. Marinha 06 já cruzou a pista, pouso no pátio militar, atento à movimentação, informe no solo. Tomarado solo. 2152, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 12 anéis. Pouso no zero. Zutium 713, clear via Golf Arrival, descending maintain flight level 050. Kill Nate 1016. 060 cleared via Ponte Arrival, Azul 2713, confirm, QNH. QNH 1016, descend and maintain flight level 050. 1016, descend and maintain flight level 050. Is it possible to maintain flight level 200 for 12 miles? It's clear. Azul 2713. Roger, Azul 2713. Thanks. Solo 3152, solo 18, táxi à direita, chama 1219, sobe. Direita, 2 mais, boa, tá, 3152. Alô, Maria, Saitano 06? Deixa eu resolver pra você. Saitano 06, tá aqui no passo militar, necessidade de retornar pra Andina. Solicitador colagem aqui, se você não presente. Tá, ok, eu tô ciente, tá, decolando então para Ondina, pode iniciar o táxi de volta até a interseção e vai observar a passagem da aeronave da TAN que pousou agora, tá no Taxi Alpha, ok? Evite sobrevoo da aeronave, pode controlar por trás da aeronave, informe fora do solo, vento 180 graus, vento 2 elantes. Tá, iniciou o táxi até a interseção, decola, sem interferir com o tráfego. Ok, vou para evitar, vou considerar como o toque arremetido aqui em Salvador e retorno a Ondina, ok? Para considerar ainda a validade do plano, ok? Confirmo, grato. Como o Jornal voltando, há a possibilidade de decolagem lá presente? Afirmo, só evite o sobrevoo da aeronave da TAN que tá na, que tá aí na Alfa, tá visual com ela? Uau. Evite o sobrevoo da aeronave, quem controla por trás da aeronave, dê passagem a ela e some fora do solo, 180 graus, vem do zero. Mas tá iniciando aqui, grato. Papapá, Sierra Kilo Índia, controle, prossiga. Mantenha corredores visual, QNH10016, acione o código 5040, Serra Quilinha. Também a forma do sol. 7106, então, considerando como um toque remetido agora aos 20, retorna no sentido pro litoral sul, sentido farol da Barra, e chama o controle frequência 120.8, interceptando o litoral. Litoral 410, interceptando, controle 108. Autorizado 070 para o ADI ITAP. Autorizada a chegada Bonéd 1. Está em contato radar 40 milhas oeste de Salvador. Bonéd 1 na proa de ITAP. Serra Clínica atendendo ao 070, acionado 5040. Marinha 7106, litoral 500 pés, QNH 1096, reporte visual com local de pouso. 110, 10, no meio, reportará visual. Serra Vista 366, bom dia, senhor. Procedimento USA, o ILS XRI, dá 1-0. Solicita outro procedimento? Pode ser o uísque, senhor, que a gente faz o R-NADA. Ok, voe direto, Serra Vista 368. Desça para 4.000 pés, autorizado procedimento ILS uísque da pista 1-0. 368, pode ser o 366, senhor? Autorizado, 366. Desça inicialmente 4 mil pés, que é legal, 1-0 no meio. 1-0 no meio, para quanto? 4 mil pés. Para 4 mil, 1-0 no meio, Serra aqui do Índia, na proa do Serra Vitor 366. Tatafá, Serra Quilo Índia, desça para 2.500 pés, autorizado final do procedimento ILS Whisky, forte estabilizado. 2.500, autorizado final ILS Whisky 1-0, vai reportar estabilizado, Serra Quilo Índia.